Brasil, Dave Chiodini, como você está, meu querido? Olá, olá, Anthony Curti, meu amigo, e também ao nosso querido amigo assinante. Eu estou bem, esperando 2021 e pensando, os playoffs vêm aí. Então, quero que você fale com o nosso assinante, é meu amigo, com a voz do Amoridumbo. Meu amigo! Toma uma piroca! Muito bom, meu povo. Espero que vocês estejam bem. Vamos à prévia da semana 17. Antes de mais nada, você que assina nosso site, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo dinheiro que vai ajudar a gente a pagar impostos em janeiro. Meu Deus, não me lembre disso, meu amigo. E vamos que vamos, Deivão. É, mas... tem IPTU, IPVA... Só tem aquelas duas certezas na vida, né? A morte e os impostos. É, então. Que agora, Patriots jogando os playoffs já não é mais uma certeza, né? Já não é mais, né? Ano passado já jogou... Ano passado já jogou o Wild Card, né? Que já foi uma coisa surpreendente. Esse ano, nem o Wild Card. Cam Newton tem espaço ainda na NFL, depois que você viu ontem? Não. Como titular, não. Vai precisar batalhar num training camp com a vaga... para brigar por vaga com alguém e se provar em campo de novo. O ano muito abaixo do esperado. Ah, o entorno não é tão bom, tal, mas ele também muito abaixo. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Deivão. Quer dizer, muito bom pro torcedor dos Patriots, não, né? Não. É a realidade, né? É a realidade. Prévia da semana 17, então, exclusiva dos nossos assinantes. Semana que vem voltamos com 3 podcasts abertos, a prévia e o recap, mas lembrando a você... Eu criei o terceiro podcast para vocês, só lembrando que a partir dos playoffs, temos um podcast exclusivo para vocês, viu? O recap da semana, que é o nosso carro-chefe, vira exclusivos assinantes. Então, vai compensar essa assinatura de vocês aí, viu? Podem ficar tranquilos. Deivão? Oi. Vambora, então? Bora! Cowboys e Giants é um jogo esquisito, né? Porque quem vencer não tá dentro dos playoffs. Ainda vai ter que torcer pro resultado. É, e assim, cara, vamos ser honestos. Quem há 3 semanas atrás diria que os Cowboys estariam na briga pro playoffs. Mesmo com a bagunça da NFC East e tal, né? Os Cowboys foram de totalmente desacreditados e estar numa condição de 20% de chance de playoffs, cara, nesse momento. Então... E eu, hoje, eu olho entre Cowboys e Giants, eu sou mais o Dallas Cowboys que o New York Giants nessa briga, né? No confronto direto. Não sei se você concorda comigo. Então é um jogo que eu não esperava estar falando nos Cowboys. Concordo, porque vamos ser justos, o Andy Dalton tá jogando melhor cada semana. Tá jogando melhor, a defesa tem dado alguns saltos também na pressão e tal, né? Então, pra mim, a fase dos Cowboys é melhor que a fase dos Giants, especialmente ofensivamente falando. É, porque Daniel Jones, Colt McCoy, seja quem for ali no ataque do New York Giants, a coisa não tá andando, hein? O Daniel Jones, acho que já podemos dizer adeus, né? É, eu acho que tá muito precisa difícil. De um milagre, precisa de um milagre pro cara dar certo na NFL essa altura do campeonato. Vamos ser sinceros, gente. É turnover pra tudo quanto é lado. E o processamento mental dele depois do snap, que era um problema na época de Duke, continua sendo problema, né? É, e assim, a gente não vê... Eu não vejo ferramentas assim, eu não vejo salto. Eu sei que o entorno... Houve um salto com ele correndo com a bola, mas isso não sustenta, né? Não, isso não se põe à mesa, vamos dizer assim. Até que ele correndo com a bola não é nenhum Kyle Murray, nenhum Lamar Jackson, né? No máximo, ok. Então, o que eu falo é assim, o ao redor dele não é bom? Não é. Não é. Os recebedores não são bons, o sistema não é a oitava maravilha do mundo e tal, tal. Mas ele não faz nada que melhore nada. Que é o que você espera de um franchise quarterback. Os jogadores são ruins, mas tem o Evan Ingram, por exemplo, que é um bom jogador. O Sterling Shepard não é ruim. Não é maravilhoso, mas ele não é ruim, o Sterling Shepard. Não, concordo com você. O Darius Slayton também não é mau jogador. Exato. Eu acho que a galera martela demais esse corpo de recebedores dos Giants como se fosse o pior da NFL. Mas compara o corpo de recebedores dos Giants com o dos Patriots. O dos Patriots é pior. Então? Se você pegar o que tá jogando em Miami... Sem o Davante Parker, sem o Preston Williams, também é pior. Entendeu? Pior. É pior, então não é tão ruim assim. Ah, mas não tem criado separação e tal. Gente, menos. Vamos olhar o videozinho lá, a gente vai ver que não é bem assim, que às vezes o quarterback segura um pouco a bola demais também, que tem janela aberta e a bola não tá chegando. Então, não confio em Daniel Jones, essa é a verdade. É, a impressão que me passa é que sempre tem uma desculpa. É o que eu vejo também. Parece que sempre tem um que Na verdade, assim, é uma tentativa de ter esperança, de sempre ter um sempre pontinho. Tem uma desculpa, cara. É. Tipo, primeiro é o sistema que tá atrapalhando, que tinha muito passe longo. Aí agora o sistema tem muito passe curto e não tem separação. Aí o corpo de recebedores é ruim. Aí não tem o Saquon Barkley. Mas aí quando tava com o Saquon Barkley também não tava uma maravilha. Então, sempre tem uma desculpa, cara. Eu acho que chega um ponto que a gente tem que aceitar que não vai dar certo e precisa de muita coisa mudar, né? Esse trecho de tudo que a gente tá falando pode virar piada no futuro. Se o cara, mano, virar um super saiyajin, velho, pode acontecer. Lógico que pode. Pode, a gente, claro, não consegue cravar nada na NFL, 100%. Mas eu diria que uns 90% de chance do Daniel Jones não ter futuro na liga, por tudo que a gente assistiu de futebol americano na vida. É verdade, eu concordo com você. E do outro lado, um Dallas Cowboys que vem evoluindo nas últimas semanas. Tivemos o Zeke aí com um jogo de 100 jardas, né? É, na última semana, já a segunda partida dele nas últimas 5 aí para 100 jardas. O Andy Dalton sendo sólido, conseguindo um jogo de 350 jardas. Então, eu acho que os Cowboys têm um corpo de recebedores melhor também. É o Michael Gallup jogando bem, o CeeDee Lamb aparecendo bem. Então, acho que Dallas Cowboys, na verdade, tem um elenco mais qualificado. Ele não conseguiu entregar o que se esperava durante a temporada, especialmente depois da lesão do Dak Prescott. Mas tá aí na briga. Eu nesse confronto direto, a minha setinha aponta pro Dallas Cowboys. Não, o meu também. O time tá melhorando. É, quem diria, hein? E o Mike McCarthy pode ganhar essa divisão aí. Caramba, viu? É. Que loucura, cara. Que loucura. E a gente tem, hoje, que a gente tá gravando, tem alguma notícia do Alex Smith, porque eles dependem diretamente do jogo do Washington depois, né? Cara, tá com pinta de que vai jogar, viu? É, Alex tá Smith. Tá com pinta que eles vão forçar, porque cortaram o Dwayne Haskins, né? Deixa eu ver aqui no RotoWords. É ontem isso, tá? Ron Rivera disse que o Alex Smith está muito perto de jogar. Ah, não, isso é na semana 16, desculpa. A informação ele esteve muito perto de jogar na semana 16 contra os Panthers. Então, se ele esteve muito perto de jogar na semana 16, a tendência é que ele jogue na semana 17, ainda mais sendo tudo ou nada contra os Eagles, porque sem o Alex Smith vai ficar complicado. E os Eagles são um time que não tem nada mais a perder, né, nesse momento. Até ganhar para os Eagles não é bom, porque perde posição de draft. Então, Washington tem esse trunfo a seu favor, digamos assim. Washington só depende dele para ir aos playoffs, né? Sim, Washington basta vencer que chegará à pós-temporada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o DVOA de Dallas, que é a estatística avançada do Football Outsiders nas últimas semanas, que eu acho que não tem por semana aqui. Bom, enfim, mas melhorou, né? Não precisa dessa estatística ajudando, vamos dizer assim, a gente. Eu acho que Dallas claramente melhorou, defensivamente. Tá nítido que melhorou, né? Tá nítido. O nível dos adversários também não foi dos maiores, mas melhorou, sim, e tal. O ataque tem conseguido produzir, ficar em campo, que é uma coisa importante. Então, eu acho que Dallas vive... Dallas é o time dessa divisão que vive o melhor momento, né? O que vive o melhor momento aí dentro do campo. O defensivo, né, que o ideal é que o DVOA defensivo seja negativo. Foi menos 18% contra Cincinnati, menos 13,5% contra São Francisco, menos 10,9% contra Filadélfia. São três jogos bons. Apanhou de Baltimore na semana 13, mas vem de três jogos bons. O ataque não tá aquela maravilha, assim, que você bata a palma, fala assim, meu Deus, que coisa linda, mas a defesa que melhorou, acho que foi uma melhor defensiva. Além do Andy Dalton, uma melhor defensiva aqui de Dallas, sobretudo contra a corrida, né? Os caras estavam muito mal no início da temporada, pelo jeito, treinos e etc. Eles aprenderam fundamentos, né? Eles voltaram a taclear. Que é uma coisa importante no futebol americano, né? É importante. E conseguiram importante turnovers, né, cara? Conseguiram 10 turnovers nas últimas 3 partidas. Isso é muito importante, né? Às vezes você pode até ceder jardas e tal. Se você consegue o turnover, é muito importante. Ó, um turnover no ataque nos últimos 3 jogos e 10 conseguidos, um saldo de 9. Aí ajuda bastante, né? Opa, desculpa. Opa, que isso, meu amigo? Foi errado. Devão, temos as duas semifinais do college, não tá na pauta. Temos as duas semifinais do college no final aí do ano, o Sugar Bowl e o Rose Bowl. O Rose Bowl que não vai ser no Rose Bowl. É, além de Justin Fields e Trevor Lawrence, que estarão nesses jogos aí, alguém pra ficar de olho? Ah, tem Notre Dame, tem o linebacker, o Jeremiah Owusu-Koramoah, que é muito bom jogador. Alabama tem muita gente pra você ficar de olho, entendeu? Você tem isso é verdade. O Devonta Smith, você tem o wide receiver, o Dylan Moses. O Harris também, o running back. O Najee Harris. Então, assim, o Alex Leatherwood, offensive tackle, Christian Barrymore, Alabama, é um show de jogadores para você ficar olhando. Clemson tem o Deion Kendricks, o cornerback também, que é muito interessante. Acho que são os principais, assim, que me vem à cabeça de bate-pronto. Mas vale assistir os jogos, vão ser grandes jogos, cara. Tem o Chris Olave também, wide receiver do Ohio State, para você ficar de olho, entendeu? Então, são bons jogadores. Então é isso, comento... Darion Kendrick, desculpa, só corrigir, não é Darion Kendricks, é Kendrick de Kendrick. Clemson. Comento o Rose Bowl entre Notre Dame e Alabama, né? Acho bem difícil Notre Dame ganhar esse jogo, mas beleza. Inclusive, fui ver aqui, Alabama é favorita por 20 pontos nas casas de apostas. Aquele jogo que no intervalo a chance de já estar acabado é grande. O Rose Bowl que não vai ser no Rose Bowl, vai ser no AT&T Stadium, né? Porque na Califórnia não está rolando, né? Por conta da pandemia. E depois, na sequência, o jogo é às 6. Me avisaram que é às 6. 3 horas Central Time, uhum. Então é às 6. Então é às 6. Rose Bowl às 6. E depois tem o Sugar Bowl, também nos canais ESPN, entre Clemson e Ohio State. Aí vai ser uma batalha, além dos prospectos que o Davan falou, é uma batalha entre Trevor Lawrence e Justin Fields, que também é uma batalha entre a potencial primeira e segunda escolha geral do draft. Mas começo a dar razão a Dave Chiodini, que tá começando a ficar com o cheirinho de que os Jets não vão pegar quarterback. E o Trevor Lawrence ganhou um concorrente de... o Justin Fields ganhou um concorrente de peso nessa briga pela segunda posição de quarterback, porque ele não teve um ano tão bom. Eu entendo que veio de menos jogos, a Big Ten começou depois, o ritmo não foi o mesmo, só 5 partidas, mas ele teve alguns joguinhos complicados aí. Então, assim, o Zach Wilson ganhou muito hype. Ganhou potência. Então, esse jogo de sexta, é sexta, né, dia primeiro, né? Sexta, é fundamental pro Justin Fields deixar uma boa imagem. Ano passado ele jogou bem contra Clemson, perdeu a semifinal no finalzinho, mas saiu com o hype pra cima. É muito importante. Esse ano esse jogo tem fundamental importância pra ele, pra sua posição de draft. Qual foi o jogo que ele foi interceptado pra cacete? Indiana. Ele terminou com 15 touchdowns e 5 interceptações, né? Ano passado, pra vocês terem ideia, foi 41-3. Então, o Northwestern ele também não jogou bem, mas Northwestern eu vou dar o desconto que meio time teve Covid. Foram a final da Big Ten. A final da Big Ten. Então, este ano foram 3 touchdowns para cada interceptação. Ano passado, mais de 10 touchdowns para cada interceptação. Então, uma diferença grande aí do nível, sobretudo essa questão das interceptações, que acabam, sinceramente, me preocupando um pouco. Mas confesso que não vejo o Ohio State vencendo o Clemson. Clemson é um time muito ajustado nesse ano. Vamos seguir então, meu querido? Bora lá. Não estava na pauta, mas eu achei que seria bacana a gente falar para os nossos assinantes, para privilegiar a assinatura deles, né? O dinheiro que eles estão investindo na gente. Então, como sei que tem muitos de vocês que gostam do college, que pedem o college no nosso site, tem aí uma colherzinha de chá, por assim dizer. Devão, Steelers e Browns é Libertadores. Cleveland vai precisar ser um Boca Juniors da vida, né? Ser copeiro, jogar em casa, vencer, mas vai ficar mais fácil a vida porque o Mason Rudolph foi declarado titular. É verdade. Eu vou fazer uma piadinha que eu ouvi agora há pouco, meio cruel. Parece que eles vão colocar o Mason Rudolph pra tirar o Myles Garrett dos playoffs. vai ser um desafio aqui pro Myles Garrett manter a compostura, hein? É verdade, né? E o Mason Rudolph, assim, não tô justificando nada do que aconteceu, pelo amor de Deus. Ninguém pode pegar um capacete e bater ninguém jamais. Nem que o outro esteja com capacete. Mas ele também não é dos mais boca quieta, não. Desde o tempo dele de college football, entendeu? Então ele também vai ter que manter a compostura dele dentro de campo e tentar falar um pouquinho, falar menos, né? Mas acho que isso aí abre muito espaço para Cleveland sair vencedor, né? O ataque de Pittsburgh nas últimas semanas não vinha bem, deu uma melhorada aí no segundo tempo contra Indianapolis, mas os Colts, os Browns, desculpa, jogando em casa contra o quarterback reserva, tendo o seu jogo corrido, tendo as suas peças de volta, que parece que já voltaram a treinar, pra mim aí são bem favoritos a ganhar esse jogo. Então, melhorou, mas O jogo terrestre continuou bem ruim, né? Teve o touchdown do James Conner no primeiro tempo, mas, cara, basicamente foi o Roethlisberger passando a bola. É, e o touchdown do Conner foi depois de um turnover, né? Que parou, acho que na linha de 3 ou 4, não lembro, dentro da red zone. Que foi um fumble recuperado, que aí ele basicamente correu 2-3 jardas, né? Então é um jogo terrestre muito, muito frágil. E assim, curte, se vão poupar o Big Ben, possivelmente vão poupar mais gente. É, a tendência, né? É, tipo... Não faz sentido você colocar o Minka Fitzpatrick 100% dos snaps num jogo desse. Tipo o TJ Watt, por exemplo, não sei se faz muito sentido ele jogar também. É, talvez jogue em alguns snaps no começo do jogo e tal. Mas se você não vai colocar o seu quarterback, é porque você acha que esse jogo não é de vital importância. Então, mas aí eu queria abrir um outro parênteses, porque de Browns e Steelers acho que a gente comentou que precisava. Agora a gente vai... um anexo, ó. Será que a segunda seed é tão bunda como parece? Eu não acho, eu acho mais importante do que parece. Exato, é mais importante do que parece, porque ela perdeu uma importância, queira ou não, é óbvio, do time não folgar na primeira rodada, mas você ser segunda seed, você garante jogar em casa na semifinal de conferência, se você vencer o primeiro jogo. Não é legal, cara, isso, seguir até Buffalo, tá? E ano passado, a segunda seed da AFC também sediou a final de conferência. É verdade. Se o favorito cai, você é o cara que então, joga em casa. Ah, mas não tem torcida. Não interessa, jogar em casa. Não interessa. Você viajar nos playoffs não é legal, não é bacana. E a Buffalo? Então, não é legal ainda. Mas se você for um time de você acha que Miami vai querer ir pra Buffalo, por exemplo? É. Não quer. Tipo, times do sul dos Estados Unidos se dão mal na neve, e no frio, e no vento. E é histórico isso, né? É histórico. Times que tem um ataque predicado em passes, etc. É só lembrar do Peyton Manning, que jogou a metade da carreira dele para mais em um estádio coberto. Quando ia jogar em Foxborough, o negócio ficava complicado, ainda mais nos playoffs. Então, a segunda seed vale sim, tá? É para Pittsburgh. Essa decisão foi tomada na terça-feira. Não é por acaso. Baltimore venceu ontem. Então, basta... Baltimore não, desculpa. Buffalo venceu ontem. Então, deixa eu colocar aqui. Playoff basta Buffalo vencer. Basta Buffalo vencer, que classifica como segundo. E se Buffalo perder na semana 17 e os Steelers não vencerem, Buffalo segue como segundo pelo critério de desempate, que é o confronto direto. Pittsburgh precisaria vencer para ser segundo e Buffalo perder para Miami. E o jogo é Miami em Buffalo. Vai ser um jogo bem difícil para os Dolphins. Agora, para Pittsburgh, a tendência aqui... Vai, vamos voltar naquele panorama que a gente fez. Baltimore vence, Colts vencem, Titans vencem, Buffalo vence. Qual era o outro jogo da AFC? Browns e Steelers. Agora Browns vencem, né? É, agora Browns vencem, né? É que os Steelers eles não estão querendo correr o risco, no meu entendimento, de colocar o Big Ben e o time titular para jogar, ganhar e ser à toa, sabe? Porque eles estão na cabeça deles, a chance de Buffalo vencer Miami é muito grande. Entende? Então mas aí que tá. Se Miami vencer Buffalo... Fica, e Cleveland vencer Pittsburgh, fica Pittsburgh em terceiro e eles vão pegar o Baltimore Ravens. Eu não quero pegar o Baltimore Ravens na primeira rodada dos playoffs, eu sou Pittsburgh, porque é um jogo que pode ir pra qualquer lado. É, um jogo, e além de tudo, tem uma rivalidade muito grande, né? Um confronto. Se Buffalo vencer Miami, aí é uma reprise de Cleveland jogando contra Pittsburgh. Aí eu sou bem mais interessado nisso se eu sou os Steelers. E outra coisa, aí que a gente também não tem essa informação, e será que o Big Ben tá saudável? Né? Porque será que não realmente não precisa dessa semana de descanso? Porque o braço dele não foi dos melhores nas últimas semanas, né? E foi gasto o braço dele na semana passada, também tem isso, né? Se eu vou fazer uma analogia aqui, se for burras, pode ficar à vontade de me corrigir. Mas eu acho que um quarterback em determinados momentos da carreira, ele é quase como um pitcher no beisebol. Né? Ele precisa desse descanso no braço. Descanso? Sim, não, faz todo sentido. Faz todo sentido. É a expressão que a gente usa no beisebol, de pitch count. Tipo, você não vai deixar seu arremessador que tá com 40 anos quase arremessar 100 bolas num jogo. Então o descanso é algo... E olha, o descanso é importante para tudo. Vou dar um exemplo. Este conteúdo que eu estou produzindo neste momento é o penúltimo conteúdo que eu vou fazer essa semana. Eu vou gravar o vídeo do YouTube agora do recap da semana 17. E é isso. Vou descansar na quarta, na quinta, que tem o Rose Bowl na sexta. Porque senão eu vou pifar. Eu sempre dizia para os meus queridos atletas, durmam. Dormir é tão importante quanto comer e treinar. Dormir é tão importante quanto comer e treinar bem. Você precisa dormir. entendeu? O corpo precisa de descanso. Então, talvez o Big Ben precise, nesse momento, mais desse descanso que todo mundo, né, cara? É fundamental aí que ele descanse o corpo e tal, e esteja pronto para os playoffs, que é onde o time vai precisar muito dele. Aí isso não tenha dúvida. É isso. Boa notícia para Cleveland, né? A gente falou muito de Pittsburgh. Excelente notícia para Pittsburgh, porque a gente falou que seria um jogo que eles provavelmente perderiam com os Steelers titulares, né? É. Com todo mundo titular. Agora não é o caso, agora é o oposto. Agora a tendência é que o Cleveland Browns vença essa partida e fique com a sexta seed. Miami não gosta dessa notícia, né? Miami agora começa a ter que ganhar o jogo, e quem não gosta também é Indianápolis, porque os Colts são uma que sofre, né? Se ninguém perder aqui de Cleveland, Baltimore e Miami, Indianápolis roda, porque os Titans não vão perder para os Texans justamente pelo confronto, que é Derrick Henry contra a pior defesa terrestre da NFL, literalmente a pior. Você pode escolher o que você quiser, já decidido por jogo ou por carregada, é a pior. Se os Titans perderem para os Texans, eles realmente merecem muito ficar fora dos playoffs. Se os Titans perderem para os Texans, eu vou tirar uma foto comendo o Ben & Jerry. Okay. Eu vou gastar esse dinheiro, eu vou tirar uma foto e posto nas redes sociais. Não, não vai acontecer. Não tem possibilidade, ainda mais valendo divisão. Isso aí eu cravo, cara. Não dá. Não dá, porque o duelo é muito, muito zoado. Tipo, teria que ser um jogo épico do Deshaun Watson. Não, e parece que o Deshaun Watson... ninguém sabe se ele vai jogar ou não, né? Não tem certeza ainda se ele vai jogar ou não. Porque não e vale aí vem de... Vem de um jogo também que o J.J. Watt chamou os cachorros. Já tem essa, daquela coletiva lá que ele fez. Que não tá errado, inclusive, só falou verdades. Mas, cara, eu sinceramente não vejo o Houston vencendo esse jogo. O matchup é muito, muito zoado pra Houston pegar esse jogo contra o Tennessee, com o Tennessee babando e com o Derrick Henry jogando do jeito que tá. Agora, se eu sou o treinador de Washington, se eu sou general manager, se eu sou dono do Washington, eu chego no vestiário e falo, deixa eu deixar o Watson fora desse jogo. Pra mim não vale nada. Imagina. Dos Texans, no caso. Dos Texans, desculpa. Se eu vou lá e perco o deixar o Watson num jogo desse e arrebenta um joelho, ele perde o começo da pré-temporada do ano que vem e tal. Faz sentido nenhum tentar botar o seu quarterback nesse jogo. É, também acho que não. Mas, lembrando que ele já voltou baleado no mesmo jogo contra os Bears, né? É, ele é louco. O Romeo Crennel também permitiu isso acontecer e não deveria. Ó. Vamos a algumas possibilidades aqui que o ESPN Stats & Info separou? Isso aqui vai ser divertido. Temos então o seguinte, né? Primeira vez que a pós-temporada tem 7 times de cada conferência, e desde 1990 eram 12, agora são 14 ao todo. Os Rams entraram na semana 15 com a terceira seed e 99,9% de chance de fazer os playoffs. Eles podem perder essa ida pós-temporada com uma derrota e uma vitória dos Bears. Isso tudo começou com aquela derrota para os Jets, que estavam 0-13. Estamos falando dos Rams, é isso? Os Rams, sim. Rams que nesse momento não terão um quarterback titular, confirmado, né? Confirmado, Jared Goff passou por cirurgia no polegar, então estão uma situação complicada. Vamos ver se o Kyler Murray joga, está com lesão na panturrilha. Os Giants com campanha 6-10, potencial, podem receber Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers numa reprise de um jogo que já aconteceu nessa temporada. Então... Que foi aquele Monday Night Football que os Buccaneers sofreram para vencer, hein? Vamos lembrar. É verdade. Os Colts com 11 vitórias podem ser um time que fique fora da pós-temporada. A última vez que isso aconteceu foram os Patriots em 2008. Foi o ano sem o Tom Brady com o Matt Castle, que tiveram 11-5 de campanha e não foram para a pós-temporada. Washington pode vencer a NFC East com o Alex Smith, que seria uma história incrível. Ou os Cowboys podem vencer a NFC East com 4 quarterbacks diferentes sendo utilizados neste ano, ou os Giants, com esses 6-10, podem vencer a divisão depois de começar 1-7. Caraca. Cara, mas você já pensou nos Cowboys? Os Cowboys tiveram o Ben DiNucci em determinado momento da temporada. Ben DiNucci, cara. É. A dinastia Ben DiNucci foi curta. Os Bears podem vencer os 4 jogos finais da temporada com o Mitchell Trubisky que chegar aos playoffs, e isso pode acontecer. Eu acho que não vai, porque Green Bay vai passar o carro, mas tudo bem. Os Browns podem ser eliminados com uma derrota e uma vitória dos Colts. E, lembrando, eles perderam para os Jets também quando eles estavam 1-13. Os Titans podem... É tudo ou nada para Tennessee. Por isso que esse jogo contra a Houston eu acho muito complicado eles perderem. Porque eles podem, desde vencer a divisão, até não ir para os playoffs. Caraca, é isso, cara. Eu não tinha parado. É uma possibilidade. O Tennessee vai de vencer a divisão e ser o quarto seed até potencialmente não ir para os playoffs. Os Steelers podem vencer 13 jogos nessa temporada e serem o terceiro seed. jogar o White Card, vencendo 13 jogos. Eu vou te falar uma coisa, esse ano o que a gente tá vendo é assim, tipo, duas prateleiras muito grandes entre os times que vão aos playoffs e os que não vão, né? Não tem classe média. Classe média, virou Brasil isso aí. Virou Brasil os anos 70. Uhum. 70 e 80. É a inflação, Davis, a inflação tá terrível na NFL. Os Seattle Seahawks eram o quinto seed entrando na semana 15. Eles tinham 5% de chance, aliás, agora eles têm 5% de chance de ser o seed 1. Mas isso pode acontecer, é só Saints perder para Carolina, e se o Drew Brees não joga, pode acabar acontecendo, sei lá, e Green Bay perder para Chicago, que a chance é baixa, mas também potencialmente pode acontecer. E o Ryan Fitzpatrick pode eventualmente entrar na partida da semana 17 e comandar o time para os playoffs, sendo que ele nunca jogou a pós-temporada, já teve uma chance, inclusive, 2016, e então temos aí um cenário muito maluco de 2020, e para arredondar, o New England Patriots não vai jogar pós-temporada, mas isso a gente já sabia aí há duas semanas. Coisa que não acontece desde 2008, né? 2008, que é o ano de 11 vitórias, a última vez que isso não aconteceu, os Patriots tiveram 11 vitórias. Tivemos a primeira temporada do New England Patriots com campanha negativa desde 2000, que foi o primeiro ano da era Belichick, que eles tiveram 5-11. Cujo quarterback não era Tom Brady, fique claro. Era o Drew Bledsoe naquela temporada. Well, muita loucura esse ano, velho. Esse ano foi... Aliás, ano vamos passado, falar de Dolphins, então. Você lembra que ano passado foi mais tranquilo, né? Quando a gente chegou pra fazer o panorama dos playoffs, tava tudo mais encaminhado, diríamos assim. Foi, quer ver? Eu vou até abrir aqui a semana 17. Não, a classificação eu vou abrir. Da semana 16. Após do ano passado. 16, né? Eu consigo ver isso aqui na Big Data? Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Talvez eu consiga, talvez não. Consigo. Aqui, consigo. 2019, semana. Semana 16. Pronto, vai carregar aqui. Ó, os Patriots tinham 12-3, já estavam nos playoffs. Os Bills 10-5, né? Os Patriots já tinham vencido a divisão. A NFC East estava aquela bagunça com Philadelphia 8-7, Dallas 7-8. A AFC North já estava decidida com os Ravens. A AFC South já estava decidida com os Texans e os Titans brigando para ir para a pós-temporada. A AFC West já estava decidida com os Chiefs e os Raiders com uma chance minúscula, mas ainda brigando para a pós-temporada. A AFC estava decidida praticamente. Praticamente. Era Buffalo de wild card e Tennessee brigando com Las Vegas. Com os Raiders, que ainda eram Oakland Raiders, e com os Colts, mas a chance era muito baixa de Colts e Raiders. Né? Os Titans tinham 8-7. Com os Steelers também. Os Steelers terminaram 8-8, tinham 8-7. Mas não tinha o Roethlisberger. A tendência é muito forte aqui que Tennessee fosse para pós-temporada. Na NFC, a NFC estava desse jeito maluco, como sempre. A NFC North já era dos Packers. O Seattle Seahawks já era white card, pelo menos. Tava brigando pela divisão com o San Francisco, que isso aí foi pra semana 17, foi o Sunday Nights. Sim. E os Vikings com a outra vaga de white card. Tava, e tipo, na muito South tranquilo. Já tinha sido o Saints campeão de divisão. Completamente diferente deste ano. Completamente diferente, porque na AFC a gente tem Dolphins, Ravens, Browns, Colts, Titans... E um desses times vai ficar fora da pós-temporada. Todos com 10 vitórias, pelo menos. E todos com 10. Olha a classificação. Buffalo 12, Miami 10, New England 6, Jets 2, Pittsburgh 12, Baltimore 10, Cleveland 10, Cincinnati 4. 4. Tennessee 10, Indianapolis 10, Houston 4, Jacksonville 1, Kansas City 14-1 de campanha. Aí a única classe média da AFC neste momento é o Las Vegas Raiders. Que tem 7. Tem 7-8. 7-8. Aí os Chargers 6-9 e os Broncos 5-10 também. Já é uma campanha ruim, 5-10, 6-9. Na NFC tem a NFC East, que é uma bagunça, mas tá todo mundo mal. E que vai ter um campeão, campanha negativa necessariamente. Aí você pega a NFC North, a NFC tem um pouco mais de classe média, né? Que é Arizona, Chicago e Los Angeles, eu acho. Mas mesmo assim tá muito polarizada a NFL neste ano. É verdade. Cara, e assim, você ter 5 times brigando por vaga com 10 vitórias é uma coisa muito louca, cara. É o que eu falei, Pittsburgh pode ser terceiro seed com 13 vitórias, cara. É muita coisa, ano passado, o Baltimore foi o primeiro seed com 13 vitórias. Tá muito forte. Tá maluco. Bom, Dolphins e Bills. Tua Tagovailoa titular. E os Bills brigando aí pela seed 2 da AFC, que enfrentaria o sétimo, né? Seja Cleveland, seja quem for aí, né? Seja Miami, sei lá o que vai acontecer. Loucura, hein? Eu acho que Buffalo vem com força total, cara. Porque eu acho que, assim, a gente falou dos Steelers não darem tanta bola pra seed 2, mas é porque eles não dependem só deles, né? Agora Buffalo depende só deles, pega Miami. É, também acho que eles vão pode eliminar o Miami Dolphins. Se Buffalo vencer Miami, Miami precisaria dos Browns perdendo para os Steelers ou para os Colts perdendo para os Jaguars, que não vai acontecer. Ou para os Texans vencendo os Titans. Não, se os Texans vencerem os Titans e os Browns vencerem os Steelers, já era. É, Miami tem umas combinações que se alguém perder pelo caminho aí, tem uma chance boa, mas fica bem complicado a vida dos Dolphins aqui. Precisaria, na prática, torcer para os Steelers se Miami perder. É verdade. Então, assim, Bills vindo forte. Ah, seja a tua, seja Ryan Fitzpatrick, os Bills pra mim são o time que eu temo, tirando os Chiefs, que sempre tem o fator Mahomes, é o time que eu temo hoje na AFC, tá? Porque o Josh Allen tá jogando muito bem, a defesa deu uma encorpada na segunda metade da temporada, deu uma ajustada muito boa, tá melhor contra o jogo corrido, então assim, é aquele time que tá muito redondinho, é aquele time que é muito difícil de você conseguir explorar muita coisa nele. Então, assim, eu acho que Miami tem um caminho bem difícil. Aquela derrota de Miami para Denver, na semana 12, eu acho, ou 13, não lembro agora, pode custar muito caro depois desse jogo contra o Buffalo Bills. Miami poderia ter chegado nessa rodada numa situação mais confortável. Não, teve a derrota para os Patriots no início da temporada também. Mas aí... Os Dolphins estavam arrumando... que é divisão. Não, beleza, eu entendo. Mas se a gente for marcar uma derrota aqui que os Dolphins não poderiam ter tido, seria essa da semana 11 em Denver, que foi 20-13 o jogo, né? Então, foi uma partida aí. Porque perdeu para os Bills na semana 2, perdeu para Seattle semana 4, duas derrotas plenamente entendíveis, para Kansas City na semana 14. Aí a derrota que destoa aqui de Miami nessa campanha 10-5 é contra o Denver Broncos, né? Denver Broncos, que não teve nada a oferecer na temporada e tal, né? Miami tinha que ter vencido aquele jogo. E aí vai se complicar por conta disso. Então, Miami poderia simplesmente chegar dependendo de pouca coisa nessa rodada e agora tem um Buffalo Bills, desculpa o trocadilho, bufando na sua frente na última semana. Cara, esse time dos Bills aí é a segunda força da AFC e não se fala mais nisso, né? Não tem nem o que discutir, né? Não tem nem o que discutir. Pra mim é Buffalo Bills, assim, o time pra desafiar. Hoje, se algum time tiver que desafiar Kansas City, é o Buffalo. Entendeu? O Cleveland Browns tem um bom jogo corrido, os Colts não sei o quê, sabe? Tô enumerando ao esmo, nenhum é redondo como o Buffalo Bills, cara. A defesa terrestre melhorou, que era um problema no início da temporada, o Josh Allen também melhorou, né? Deu seus soluços no meio do ano, Stephon Diggs, um dos melhores wide receivers da NFL neste ano, uma sintonia incrível, Cole Beasley em terceira descida, uma máquina de conversões. O jogo terrestre de Buffalo também deu uma melhorada, então... É um time muito perigoso neste momento, ainda mais jogando em casa, nos playoffs. Hoje, pelo panorama que a gente traça dos playoffs, seria Buffalo recebendo Tennessee. Que jogo, hein? Desculpa. Buffalo recebendo Indianapolis. Baita jogo também, cara. Baita jogo também, porque o Frank Wright é um baita treinador que consegue tirar muito suco de onde não tem tantos ingredientes assim. Então seria um jogo bem divertido de assistir. Aliás, eu tô bem ansioso por esses playoffs da NFC, da AFC, cara. Não, os dois. Eu acho que tem tudo pra ser incrível essa pós-temporada. Equilíbrio, cara, entre esses times, sabe? No nosso panorama, considerando que o Kyler Murray jogue, ficaria Green Bay como primeiro seed, Los Angeles enfrentando New Orleans, com o Jared Goff de volta, Arizona enfrentando Seattle, um baita jogo, a gente vai ver um baita jogo entre esses dois, inclusive, neste ano, e Tampa Bay enfrentando Washington, que, considerando que o Alex Smith jogue, que não é um matchup bem desfavorável para o Tom Brady. É onde ele costuma ser muito pressionado, né? Claro, então, que o favoritismo é de Tampa, pelo conjunto, ataque e defesa, mas a linha defensiva de Washington coloca medo. Coloca medo, sim. Imagina que história maluca o Alex Smith voltar da morte quase, literalmente, não é nenhum exagero, o cara quase morreu, e venceu o Tom Brady nos playoffs. Exatamente, jogar contra o Tom Brady e vencer, né? Poder vencer, né, Tom Brady. E assim, só de a gente ver um Alex Smith, Tom Brady nos playoffs desse ano vai ser bom demais, né? Pois é. Ah, a gente pega no pé do Tom Brady, que às vezes ele não tá jogando tão bem e tal. Cara, Tom Brady é um patrimônio do futebol americano, né? A gente vê um cara aí com 43 anos. É, o nosso problema é quando ele é pressionado. Assim, literalmente, se o Brady é pressionado em mais de 22% dos snaps, os Buccaneers perderam a partida. Então... E é muito pouco 22% para o cara cair tanto de rendimento como ele caiu neste ano, nessas partidas. Foi pressionado contra Detroit, foi pressionado em 10%. Contra Atlanta, no segundo tempo, foi pressionado em 6%. Contra Minnesota, praticamente não foi pressionado. Então, eu quero ver o Brady nessa reta final de temporada contra um time que consiga pressionar o quarterback. É o caso de Washington. Então, estou bem intrigado para ver aí potencialmente o que acontece. Mas ver o Tom Brady nos... Desculpa, Curti, mas ver o Tom Brady nos playoffs é bom demais, né, cara? Ah, sim, sempre. O cara tá indo 12 anos seguidos. Sim. A gente não desconta isso. O maior quarterback de todos os tempos é meu grande ídolo. Tenho o presente de Natal da minha namorada foi um boneco do Tom Brady, gente. Pelo amor de Deus, antes que alguém fale, ah, porque vocês odeiam o Tom Brady. Pelo contrário. Eu adoro o Tom Brady, cara. É que, pô, eu tenho que ser profissional, tá ligado? Infelizmente, eu tenho que ser profissional. Vamos seguir aqui, então, Deivão? Vamos lá. Rams e Cardinals, é isso. Não tem como a gente falar muito dessa partida, porque a Arizona pode jogar com Kyler Murray ou não. Se a Arizona jogar com Kyler Murray, aí os Cardinals têm uma chance boa, viu? Eu sei que você gosta da defesa dos Rams, eu gosto também. Mas, cara, quarterback é uma liga de quarterbacks. Ah, sim. O Kyler Murray não tem nem como comparar com o quarterback o reserva da esquina. Rams, né? Então, então, assim, aí ganha uma chance muito forte de vencer o jogo e tal, e tem por obrigação. Só que eu quero lembrar que o Kyle Murray perdeu pro CJ, né? Fazendo essa analogia de enfrentar um quarterback reserva. Beathard. Não, mas aí eu acho que é um caso diferente, cara. Mas eu entendo, o Beathard já conhece o sistema dos 49ers. O último jogo do Beathard tinha sido contra a Arizona. Então, assim, não é um sistema? Quarterback tão cru, né? Não é um quarterback tão cru e tal, né? Então, John Wolford, quem é John Wolford, cara? O último jogo do cara não foi nem na NFL, foi na EAF. Yes. Então, tipo, acho que não, o Wolford não é comparável ao Beathard. Não, mas tem que, o Kyle Murray tem que jogar melhor e os Cardinals tem que jogar melhor pra fazer valer. Se entrarem moscando, não bobeiem, que os Rams correm com a bola, vão acertando um field goal daqui e outro ali, quando vê a situação tá complicada. Que foi mais ou menos o que aconteceu contra São Francisco. Agora, eu quero demonstrar um certo respeito ao Sean McVay. Porque se o John Wolford é o reserva do Jared Goff, é porque o Sean McVay viu alguma coisa no cara. Então existe uma possibilidade disso dar certo. Sim, sim, sim. Isso eu sim. Não vou descartar 100%, tá ligado? Porque, tipo, se ele tá ali, é por algum motivo. E eu respeito o Sean McVay, gosto bastante dele. Ele é o Kyle Shanahan? Não é. Nunca será. Nunca será nosso Deus Supremo. Mago Kyle Shanahan, né? Que é praticamente membro de uma família real do futebol americano. Um diferente. Passo atrás. O Kyle Shanahan tem sangue azul na veia. Oi, que sangue. É nobre, entendeu? É diferente. Agora, que bobagem. Se bem que o Sean McVay também tem parente. Não é filho de Mike Shanahan, entendeu? Aliás, como é frequente isso? Como a NFL é nepotista, né, cara? Total. Network na NFL é tudo. É tudo. O técnico de wide receiver dos Patriots é o Mike Lombardi, que é filho do Michael Lombardi, que foi general manager dos Browns, trabalhou com o Belichick, enfim. Fora hoje. A prole que o Belichick coloca no time, né? O Marcelo de Nóbrega. Você pega na intertemporada, você vai ver assim, o fulano de tal treinador X foi demitido. Ele vai acertar como wide receiver coach com um cara que foi treinado por ele, que foi do coach staff dele. Pode reparar. Exato. E jogador também, na free agency. Ah, o fulano de tal foi demitido. Pode procurar quem foi treinador dele na melhor fase da carreira dele, a chance e ver onde esse cara tá, a chance de ele ir é muito grande. Vou dar um exemplo rápido. Josh Norman. Tá onde? Buffalo. Foi Carolina, trabalhou com o Sean McDermott e foi pra Buffalo depois. Tem N exemplos, mas esse foi assim o mais rápido que me veio à mente. Que é o melhor exemplo de todos? Owen Daniels, lembra? Owen Daniels. Com o Gary Kubiak. Onde o Gary Kubiak ia levava o Owen Daniels, cara? Era uma coisa impressionante. E o Tom Brady e o Peyton Manning sempre tinham o seu Tyrene mulo assim, né? Que ele gostava, que era esse cara que ninguém lembrava quem era, que existia, e de repente começava a produzir com ele. Owen Daniels, Julius Thomas, o Dallas Clark só jogou com o Peyton Manning, quando saiu não serviu para mais nada. Então ali foi a junção da fome com a vontade de comer. E só completando, eu falei do parente do Sean McVay, é o vô dele, o John McVay, que foi braço direito do Pete Walsh na dinastia dos 49ers, né? Não é pouca coisa. Mas Kyle Shanahan é muito melhor. E o pai de Kyle Shanahan era melhor que todos. Sou clubista com o Kyle Shanahan. Ah, vocês são clubista. A única coisa que eu sou clubista é o Kyle Shanahan. Eu me dou o direito de ser clubista quando falo em Mike Shanahan. Entendeu? Então, esse é um podcast pró-Shanahan como um todo. Pegou o Zezinho da esquina lá de running back, faz o cara da sétima, quinta, sexta rodada render. Que coisa bonita. Cara. Terrell Davis, o papo ensinou ele. Não precisa ser. É não isso. Precisa ser um cara draftado em primeira rodada, segunda rodada. O papo ensinou pra ele. Pegou o Terrell Davis, botou o zone blocking e vamos pau no gato. Ganhamos lá do Brett Favre. Pau no gato, ó. Então é isso. A gente precisa ver o que vai acontecer com o Kyler Murray. Mas lesão na panturrilha é complicado, hein? Não dá pra considerar. Por fim, não dá pra descartar a possibilidade de ele não jogar. Por fim, Titans e Colts, barbadas, né? Tennessee pega Houston, como a gente já bateu na tecla. Indianapolis pega Jacksonville. Então, não tem nem muito o que falar sobre esses dois jogos, né? Devem vencer. E aí, os Colts precisam ligar o secador e secar ou Browns, ou Dolphins, ou Ravens. A probabilidade maior neste momento é os Dolphins, porque os Browns pegam aí os Steelers com o Mason Rudolph e provavelmente sem outros titulares. Vamos à última pauta, então? Bora lá. É, Deivão. É, amigo, haja coração, hein? Passar raiva pra... Meu amigo torce pros Bears, vai passar raiva pra cacete no domingo. E ele vai ter que te ouvir fazendo esse jogo, hein? Ele vai... Exato, exato. Vai ser complicado. A tendência é que o Green Bay vencer, né? O Rodgers não costuma jogar bem contra os Bears. Não, quase nada. Assim, é... Será que os Bears eram um time que entrevistou Aaron Rodgers? Aquelas teorias da conspiração muito loucas, né? É daí que vem minha raiva de draftarem running backs no top 5, que os Bears pegaram o Cedric Benson. É brincadeira, tá, gente? Eu tenho literalmente um boneco do Cedric Benson na minha estante, antes que alguém fale alguma coisa. Ele era bom jogador, mas aquelas teorias. Será que os Bears trataram mal o Aaron Rodgers na entrevista? Alguma coisa assim? Fazer isso com os 49ers, né? É. Que é o time da infância do cara e... Pegou o Alex Smith. Ele não pegou raiva como pegou contra os Bears. Ave Maria, que coisa impressionante. Deixa eu te separar. Você tem os números fácil aí? Eu tô abrindo aqui dele contra os Bears. Deixa eu ver aqui. Nossa, é desesperador, cara. Eu vou colocar Bears aqui. Aí, cara, o Rodgers todo ano é um massacre. São 5.773 jardas, 51 touchdowns, 10 interceptações e um rating médio de 105. A última derrota foi em 2018, né? 2018. No fim do Mike McCarthy era ali, né? Fim da Mike McCarthy era, com aquela defesa fantástica do Vic Fangio, né? Num 17 a 24. É, sim. Mas antes dessa derrota. Foi no Super Field também. Foi o dia que os Bears tiveram título de divisão. Foi o dia que o Mike McCarthy basicamente assinou a carta de demissão dele. É, 2015 ele perdeu uma vez. 2013. Ele nunca teve uma sequência. Eu peguei aqui. São 19 vitórias e 5 derrotas desde 2008. O Rodgers tem 66% de passos completos, 7.52 jardas por tentativa, 58 touchdowns, 10 interceptações. E é isso. Tá bonzinho, né? Até que tá bom. É fora de série, tipo... Você lembra de um jogo que ele sai... Acho que é o jogo 1 da semana de 2018. Ah, você lembra? O jogo ficou 20-0 para os Bears, ele voltou sem joelho e virou a partida. Virou a partida. É, que o Khalil Mack forçou, interceptou uma bola do Deshaun Kaiser e tal, né? E ele volta e mete touchdown no final. E, cara, aliás, cair nesse golpe do Deshaun Kaiser, hein? Ah, cara, quarterbacks é o golpe que todo mundo cai toda hora, não adianta a gente. Esse golpe eu caí, infelizmente. Você caiu nesse golpe também? Kaiser, razoavelmente, assim, não fortemente, mas caí razoavelmente. Ah, era prospecto de segunda rodada, mas eu esperava mais dele. Esperava que ia dar alguma coisa, o negócio. Caí fortemente em Dwayne Haskins há pouco tempo, então tá tudo certo. É, mas também não caímos no Paxton Lynch, não caímos no Daniel Jones, então estamos bem até no saldo, né? Paxton Lynch eu não caí desde o início, graças a Deus. Também não. Desculpa mencionar o nome dele aí, que eu sei que dá gatilho. Dá gatilho em mim, eu começo a tremer e tal, passo mal. Mas assim, Matt LaFleur já falou que é jogo de playoffs pros Packers, né? Então a situação... Ah, que gostoso. Não, cara, porque aí sim, a seed 1 vale muito, né? Vale muito. Ai, que desespero, meu Deus do céu. É, o Aaron Rodgers falou mais cedo na temporada que nunca jogou uma final de conferência no Lambeau Field. Quando jogou final de conferência foi fora de casa, né? Uhum. E em 2010 no Soldier Field e 2014 no então CenturyLink Field. Então... É importante, né? E é mais importante ainda não só jogar em casa, mas a folga, né? Você está automaticamente classificado para a semifinal de conferência, sediando um jogo e pegando potencialmente a sétima seed. Pode acontecer. Vou dar um exemplo. Ah, se bem que para Kansas City, não sei se isso é legal, hein? Se Indianapolis passa de Buffalo, Indianapolis é a sétima seed, necessariamente vai jogar contra a primeira. É verdade, tem isso. Tem esse elemento que a gente não considerou, que existe uma chance bem plausível da primeira seed pegar a sétima ou a sexta seed no Divisional Round. Neste ano, os times que estão tão fortes, né? Tipo, todo mundo com 11 vitórias na NFC. Mas em anos seguintes, pode ser que a primeira seed pegue na semifinal de conferência um time 7-9. Um time 8-8. Isso aí. Pode acontecer. Ano passado, os Steelers eram sétima seed com 8-8. Imagina o Baltimore Ravens pegando os Steelers daquele jeito no passado. Tava na final de conferência já. Tava na final de conferência, exatamente. Já então, tava na final de conferência. Não, e mesma coisa do outro lado. Imagina o San Francisco 49ers pegando o Los Angeles Rams, que tinham batido há 2 semanas antes, jogando do jeito que tava os 49ers. Tava na final de conferência também. Provavelmente vai ser mais fácil do que como foi contra a Minnesota. Então, aliás, final de conferência, San Francisco, um negócio me dá gatilho, porque eu tô lembrando que 2020, depois disso, foi um ano tragicômico. Enfim, vai dar ruim isso aí do Trubisky, hein? Caramba. Cara, eu acho que é assim, ó. A chance passa o quê? Estabelecer um jogo corrido muito forte, né? Estabelecer um jogo corrido muito forte para os Bears. É, tirar qualquer pressão da mão do Mitchell Trubisky e conseguir colocar uma pressão no Aaron Rodgers. São muitos Qs para funcionar. O Tennessee Titans não conseguiu estabelecer um jogo corrido muito forte e é um jogo corrido melhor que o dos Bears. É, em alguns momentos você vai ter que colocar a bola na mão do Mitchell Trubisky, isso é um problema, tá? E você vai ter que pressionar o Aaron Rodgers, que é uma coisa que tem sido muito pouco, tem sido o quarterback mais bem protegido da temporada. Sim. Então, assim, vai ter que ter, resumindo, vai ter que ser o jogo perfeito de Chicago. Ah, mas o Khalil Mack é bom. Não tô vendo muito isso aí não, viu? Porque Chicago é o 24º time da NFL em pressão quarterback adversário com 26%. E se não pressionar o Rodgers, meu amigo, caixão e vela preta, tá? Ah, esquece. Aí esquece, bicho. Que o Aaron Rodgers tá jogando no nível, pra mim, cravou o MVP na última semana. Acho que não tem como escapar agora. Por mais que o Josh Allen tenha jogado bem e tal... Ele teve momentos mais oscilantes. O desempate, jogou mal contra Kansas City, jogou mal contra Tennessee, jogou mal contra os Jets. Nas últimas 3 semanas, a pressão dos Bears até melhorou, né, nessas vitórias aí, 32,2%, 13º. Mas eu não boto muita fé, porque a linha ofensiva de Green Bay é fabulosa. O Aaron Rodgers está num domínio total e completo do sistema do Matt LaFleur. Green Bay, na temporada, é o 5º time que menos cede pressão, com 22,5%. Desculpa, nas últimas 3 semanas, se pegar a temporada inteira, Green Bay, neste ano, é o 4º time também, que menos cede pressão com 20%. Então, tirando aquele jogo contra a Tampa Bay, os Packers tiveram muita tranquilidade em proteger o Aaron Rodgers, e acho que todo ano tem isso, né? Tem um apagão dos Packers, foi contra os Chargers em 2019, também teve aquele jogo contra São Francisco no Sunday Nights, e neste ano contra o Tampa Bay Buccaneers. Mas é outro time em relação ao que era naquela partida. O conforto do Aaron Rodgers, esse sistema, faz com que ele se livre da bola rápido. Eu acho muito difícil Chicago vencer esse jogo, cara, sendo muito sincero. Mas é o confronto divisional, né, Kurt? Valendo vaga nos playoffs. Não, sim, e tal. Sim, pode acontecer, mas os Packers neste momento, pra mim, são o melhor time da Conferência Nacional. Sim, logicamente, olhando de uma maneira bem lógica, a probabilidade é muito grande de vitória pro lado. Exato, considerando todo o contexto. É esporte, pode acontecer dos Bears ganharem, meu amigo torce pros Bears, vai ficar muito feliz se isso acontecer, mas enfim, os Bears aqui, acho que a melhor chance é torcer pelo Los Angeles Rams com quarterback reserva. É o melhor que os Bears podem fazer nesse momento também. Porque se a Arizona vencer, até porque, dependendo de como tiver o resultado, tem esse outro fator também, Deivão. Se você é os Rams, você quer pegar os Saints ou o Seattle Seahawks? Seattle Seahawks. Você quer pegar o Seattle Seahawks? Eu quero, tá. Eu prefiro. Eu time prefiro que tem mais oscilação pra mim. Tá, eu prefiro pegar os Saints porque a gente não sabe como tá o Drew Brees e porque duelo divisional é mais cascadura Los Angeles não conseguiu fazer nada na semana passada contra o Seattle. Bom ponto, também tem isso. Se os Packers estiverem vencendo, sei lá, por 20-7 no meio do 3º quarto, Los Angeles pode perder esse jogo que ainda tá classificado e pega os Saints. Então pode abrir mão do jogo. E aí se vencer, pega Seattle. Bom, bem pensado. E os jogos só acontecem simultaneamente, né? Então, é simultaneamente, né? No segundo horário. Deixa eu checar aqui, mas quase certeza seis, que... Seis e pouco, aham. Huh? Que é às 6h20, é no segundo horário. É. Então, não. Tanto que na ESPN vai passar Bears e Packers e no Fox Sports vai passar Cardinals e Rams. Então, cara, eu acho que até por conta disso, o Sean McVay tá suave de falar, meu, vai operar esse dedão aí pra você jogar playoff, porque a tendência é que Green Bay passe o carro em Chicago. Não parece, mas a chance dos Bears ir pros playoffs, na minha concepção, neste momento, pelo contexto geral, de enfrentar os Packers e principalmente dos Rams jogarem com quarterback reserva, é dos Bears ficarem fora. É verdade, eu concordo com você. Acho que a chance maior é, nesse momento, é ficar fora. Vamos ver o que acontece. Espero estar errado. Bom, Deivão, é isso. A gente vai ler as perguntas agora, né? Que não pode deixar de ler. Ainda bem que separamos que não haverá momento Kubanacana hoje no programa, porque não haveria tempo. E eu estou muito cansadinho. Então, peraí, descanse, que eu vou abrir o curso. Vamos fazer aí e descanse. Vou fazer ainda o vídeo de recap da semana e, graças a Deus, eu vou descansar. Que ritmo intenso que a gente teve nesse dia. Eu não fiz essa semana um recap, porque como o Isabel Cristina está de férias, a minha rotina ficou meio complicada e eu disse, quer saber, também somos filhos de Deus, vou deixar essa semana. Talvez eu não faça. Não sei, vou pensar. Aqui eu já bebi meu café, acho que eu vou fazer. Tô abrindo aqui o e-mail. Lembrando que você que é assinante pode mandar perguntas para o nosso programa, a gente não tem como responder todas, né, porque graças a Deus tem um volume grande de perguntas e uma quantidade boa de assinantes, mas uma boa chance aí de você ter sua pergunta respondida, é só entrar em profootball.com.br/perguntas. Lembrando, respondemos apenas, novamente, apenas perguntas mandadas a partir de segunda-feira, porque as outras perguntas caducam, tá? Excepcionalmente nessa semana, a gente vai responder coisas dos jogos de sábado, tá? Então, por exemplo, tem uma pergunta do William aqui, que eu tô abrindo, que é sobre Miami. Aí tudo bem, né? Porque Miami jogou no sábado, então vai fazer sentido a gente responder. Mas normalmente, só perguntas de segunda pra frente, tá? Deixa eu colocar a musiquinha. Então, aliás, a pergunta do Lucas. Deixa eu colocar aqui... Vou tentar ser bem breve nessas respostas. A gente vai responder a música, tá? O que tiver da música. Acabou a música, acabou as respostas. Quem pode responsabilizar pelo... Quem vocês podem responsabilizar pela evolução do Tua? Ele não demonstrou grande desempenho, mas mostrou lapsos de grandes momentos. Quem é o problema, Deivão? Problema? Agora é ele mesmo. É ele, né? Ele tem que evoluir. Tem tempo pra entrar pros assinantes, que é a análise tática do Tua, hesitando ou não em profundidade. Fiquem de olho pra entrar no site nessa semana, exclusivo dos assinantes. O Alex Nicásio pergunta, se a Apple tá muito previsível nas chamadas, vejo corridas ou chamadas no fundo de campo, o que leva o Wilson a ficar exposto a sexo. Não. Acho que tá um pouco previsível, mas o Wilson não tem performado bem, tem grande responsabilidade. Mas no último jogo eu não achei isso não, eu achei que houve até passes curtos pro DK Metcalf. Não acho que seja tão problema, mas a questão do desempenho do Wilson em si. O Matheus pergunta, o que vocês consideram a diferença entre um bom quarterback e quarterback de elite? É carregar o time nas costas, Matheus. Exatamente. É isso, coisa que o Russell Wilson fez na última partida, por exemplo, ele tá mal, mas ele conseguiu em momentos pontuais carregar nas costas. Carregando mais aqui. Pra mim, neste momento, tem três quarterbacks de elite. Aaron Rodgers, Russell Wilson, Aaron Rodgers e Patrick Mahomes. Isso. Que são os caras que, tipo, se precisar, eles resolvem. Exatamente. Ah, Josh Allen, não, calma. Tô dizendo Josh Allen, calma. Precisa ter uma consistência disso. Pra mim, calma também. Leonardo, qual a diferença de read option e play action? Posso explicar rapidinho? Read option pra play action, não, desculpa. É zone read pra read option, mesma coisa. A zone read é quem você vai ler. É quem você vai ler, entendeu? O grosso modo é a mesma coisa, não precisa de diferenciação. Isso, play action pra run pass option, o play action ele começa como corrida e necessariamente ele vira passe. O run pass option é uma opção de corrida ou passe, o quarterback decide. O play action ele é corrida que vira passe, necessariamente. Mas é esse tipo de pergunta, a gente, é muito difícil de explicar assim falando. Tem que ter um texto, alguma coisa. Tem texto no site, inclusive. Dei um search lá que tem texto explicando. O Herman pergunta aqui, Quando um jogador assina o contrato, o bônus que normalmente é oferecido conta pro cap do time ou a maneira de driblar o mesmo? Conta. Conta sim. Contrato inteiro conta. O Saints ainda tem chance de pegar a seed 1 mesmo perdendo pros Packers no confronto direto? Tem. Tem. Seattle precisa vencer, New Orleans vencer e Green Bay perder. Aí ele entra pelo critério de empate triplo. É, empate triplo, e aí New Orleans quebra o empate triplo. Ou é jogos em comum ou NFC, um dos dois critérios. Mas uma última pergunta aqui, Deivão. Essa semana tivemos menos perguntas porque estamos gravando mais cedo também, né? É. Guilherme pergunta: vocês ainda ficam atrás com a defesa de Seattle, mesmo depois de uma exibição contra o time forte? Não, eu mencionei durante toda a transmissão que a defesa melhorou bastante desde a semana 10. É uma defesa boa, que teve suas oscilações e tem que continuar jogando nesse nível. E que tá mais agressiva, com mais blitzes, etc. Eu falei bastante isso na transmissão, não sei se o Guilherme assistiu em português, comigo comentando, mas eu bati muito nessa tecla que a defesa melhorou. Fiz um texto também pro ESPN.com.br destacando essa melhora. É isso, Deivão. É isso. Feliz ano novo, nosso querido assinante. Fique bem, descanse, fique com suas famílias, tome cuidado, use máscara e conte conosco e venha conosco em 2021, que os playoffs estão batendo na porta. É isso, meus queridos. Feliz ano novo. Já fiz uma mensagem, Sérgio Malandro, não fique triste, no programa aberto. Então faço agora meus votos aqui no podcast fechado. Obrigado pela confiança. Deixa eu parar essa música, porque não faz sentido com essa mensagem, né? Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, obrigado pelo seu dinheiro também, que a gente não é hipócrita aqui, a gente sabe que a gente está fornecendo um serviço e vocês estão comprando esse serviço. Esperamos que vocês estejam gostando e que sigam com a gente, certo? Certíssimo, Anthony. Voltamos muito em bom. Breve. Voltamos na semana que vem com o recap da semana 17. Com a prévia do Wild Card, com um podcast extra também. Provavelmente a gente vai falar de algum time que foi pro saco, né? Que nem a gente fez com o São Francisco. Ou de alguns, que a gente fez com o São Francisco e fez também com o New England, né? Dois times com torcida bem grande aqui no Brasil. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado por esse 2020 que foi difícil. A gente espera ter feito confiança. Espero ter feito companhia pra vocês em momentos difíceis e a gente espera vocês ano que vem, certo? Tchau, Deivão. Fizemos tudo bem que podíamos. Valeu, tchau.